¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Cá estamos para mais uma edição e hoje, novamente com apenas duas intervenções, mais medleys, mais dance music sempre a subir. Então hoje, a primeira hora, mais um bocadinho é preenchida com músicas fantásticas, brutais, dos Modern Talking. Eu disse na semana passada que ia tentar tê-los aqui, aqui estão os Modern Talking por aqui então, nesta edição do nosso Friday Night. Sem mais demoras, vamos à música. Contagem de 5 para 0 e é sempre a subir. 5, 4, 3, 2, 1. Right. Hold me down, ah, ah, ah, ah. You are restless and you are young. I said, oh girl, it's a good world and your time will come. Your time will come. They said you came from the wrong side. He's a page from the end of the book. I said you came from the right side. Took me just one look. I don't wanna Yeah. How can you mistreat the one you love? It's so true, I love you. Stay with me tonight. A heart will fall in love, that's right. Oh, I never can lose, I never can lose this old game. It's the same forever and ever again. Baby, save me, don't break me, be my forever lady. Hold me, don't break me, be tonight my we'll be right back. There's no snow. I'll be your loving doctor of close my eyes or just to be with you. I'm a dreamer and you know. You are my woman and I never go. God put an angel here on earth who gave me more than all I'm worth. You are my angel in the night. In the darkness you're the light. Heaven will know, oh heaven will know my love will grow, baby. Heaven will know that I need you so. Start again. Don't give up. All the time. Find a way. See the light. night I see an angel in you. In my lonely dreams I count to seven, and I call you baby, know that it's true. When you're young and in love, it's too hard to stop. Young and in love, you never give up. Only love can break my heart, it's tearing me apart. No, I'll never feel brand new. Only love can break my heart, playing the soul part. Nobody loves me like you do. Only love can break my heart, it's time to make a start. Yeah. Let's go for it. Let's go for it. Let's go

Coming another time, another place. I feel Regresso depois da música do medley dos Modern Talking. Pois é, vamos fechar esta edição de hoje com mais uma sequência. Desta vez é uma sequência, são vários medleys, vários remixes, mas de uma cantora só, Beyoncé, é verdade? Ela que está aí com as energias no máximo. Na próxima semana, por adiante, vai voltar à sua estrutura normal com 5 sequências de 5 músicas cada. Mas hoje ainda falamos de grupos e artistas que marcaram o mundo da dance music. Beyoncé também é uma delas. Tenham então uma boa noite, desfrutam ao máximo destas músicas que escolhemos só para ti. E na próxima semana então regressamos para mais um Friday Night. Até lá! Friday Night. Just how you survive. Just how you survive. Put a ring on it. viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador.